Vida louca, vida, tô vivão vivendo. Plantando respeito pra colher progresso. Algumas escolhas que eu tenho feito, talvez pague o preço de encontrar o sucesso. Diante desse caos que impera a cidade, decidi comprar um terreno enormado. Cuidar do jardim de Bob sossegado, com os pés na terra se manter firmado. Malandro mesmo vai viver muito, preciso saber lidar com tudo. Situações desse mundo cão me ensinaram, sou oriundo de uma grande guerra, guerra que score. Pelas minhas veias, meu sangue pulsa. Por essas ruas, tu tem prestígio. Se tá no fundo, quem que te puxa? Nunca diga nunca pra quem te estende a mão. Coração dos outros é terra que ninguém ama. Sentimento alheio é chão que não se pisa. Saúde mental é coisa que não se mexe. Hora de levanta dessa cama, meu primo. Que a coragem seja o ofício diário. Nunca diga nunca pra teu próprio sossego. Nunca diga nunca pra quem tem te ajudado. Preciso correr, trabalhar, que é pra poder ter. Foca no teu plano, investe no teu CD. Vou calar a boca daqueles que duvidou. Quem falou que são ladrãozinho eu iria ser. Eu nunca quis te provar nada, então foda-se. Ainda escrevo porque é tudo que eu tenho. O que mais importa é minha família aqui comigo. O resto é o resto, por isso quase não se vê. Tô cantando com a alma, é isso que me salva. Já perdi quase tudo, sigo só com a carcaça. Trabalhei pra ter muito, hoje quero amor. Já não sinto mais dor, tipo homem de lata. Tô cantando com a alma, é isso que me salva. Já perdi quase tudo, sigo só com a carcaça. Trabalhei pra ter muito, hoje quero amor. Já não sinto mais dor, tipo homem de lata. Falando sozinho de novo, sonha alto e fala baixo. Observo o entorno, vivão. Só se tem dinheiro no bolso, vivo foco no progresso. Eu não me iludo com pouco e eu tô distante de discursos vazios. Fala de quem não constrói, não me alimenta um pingo. Eu sou meu maior inimigo, eu não compito com ninguém, eu só disputo comigo. Ai de quem atravessa, eu tenho velho e tenho sonho. Quem tenta me atrasar não é titular nem tá no banco. Transformo dor em dinheiro, alquimista de aciclo. Aprovo de desgraçado, quatro peio, odeio branco. Pode levar mal, te garanto, não ligo. Vivo em prol dos meus, é por isso que sigo. Tenho alma leve, pois sou andarido. Nunca tô parado, sou de abrir caminho. Eu vim pra degustar e opinar acidez. Dizer a real mesmo que desça seco. Não vim pra ser falso, não sou português. Tiro muita onda, debochado mesmo. Espantalho dessas branquice, um desgraçado, né? Não. Tenho medo, insegurança, mas ajo como leão. Sou ouvido por quem acredito sempre que faço oração. Mágicos somos mágicos, porém não canto ilusão. Por quê? Tô cantando com a alma, é isso que me salva. Já perdi quase tudo, sigo só com a carcaça. Trabalhei pra ter muito, hoje quero amor. Já não sinto mais dor, tipo homem de lata. Tô cantando com a alma, é isso que me salva. Já perdi quase tudo, sigo só com a carcaça. Trabalhei pra ter muito, hoje quero amor. Já não sinto mais dor, tipo homem de lata. Já não sinto mais dor, tipo homem de lata. Já não sinto.